Canal 2 da Antena Web. Será que não? Será que sim? Eu não te tenho ao pé de mim. Deixa minha mão só mais uma vez. Talvez assim seja melhor, para não pensar no pior. Eu só quero ver-te sorrir. Tu és a sombra que o sol reflete no mar, e numa estrela eu quero acreditar. Tenho uma esperança que um dia vais voltar com esta saudade que tenho de te abraçar. É a mensagem que eu escrevi nesta canção, porque sinto que o nosso amor foi em vão. Só quero te encontrar e te dizer: fica comigo. Sei que foi duro viver assim. Quero te amar até ao fim. És o desejo que posso ter. Tu és a sombra que o sol. Pois por isso que tu nem sequer me olhas. esqueceste esses momentos que nós dois juntos passamos. Se o disseres, com certeza estás mentindo, pois não se esquece alguém que um dia amamos. Eu não me esqueço de ti nem um só momento. Esta saudade que eu sinto não tem fim. Quero dizer-te quanto ainda te amo, mesmo sabendo que já não gostas de mim. Tão grave para nem merecer que tu olhes para mim. Se alguma vez te magoei foi sem querer. Sabes que às vezes no amor isso é assim. Não penses que vais encontrar facilmente alguém que saiba amar-te como eu te amei. Um dia vais com arrepender-te por não teres querido perdoar-me quando errei. Eu não me esqueço de ti nem um só momento. Esta saudade que eu sinto não tem fim. Quero dizer-te quanto ainda te amo, mesmo sabendo que já não gostas de mim. Thank you.

Canal 2 da Antena Web.

balançou.